de longe me observando. Só no buraco da agulha, mas eu tô ganhando. Eu tô chapando, eu tô arisco, me arrepiei. O dia que percebi, eu já contei uns três. Mas minha vez, não é agora, eu tô lá fora. Quem sobe, quem desce, quem passa na porta, minha linha direta. Forçado o pensamento, cai um, nasce dois. Tipo joio no trigo, perigo. É como um vale em todo lugar. Pode ter uma multidão, sozinho eu vou estar. Compreensão existe, o inferno insiste. Colado no diabo, tretando nos faróis. E pezão mal acabado, visto não enxergado. Não tô nem vendo o que os outros veem. Carro, futebol, mulher, dentro da TV. A prostituição ali, grátis pra você. O Bush espana, o Iraque ataca. A China ganha, o Hitler mata. Minha guerra é bem mais violenta, bem mais sanguinária. Se não tiver preparação, não aguenta nem a arma. Não existe farda, brasão, nem descanso. Dormindo sua guerra, mistura com o plano. Mas é verdade, tio, eu tô aí. O inimigo tá de olho, eu não vou nem dormir. Cê tá esperto, moderno, e as legião. Tá dentro do carrão, mansão, coração. Subiu, faça silêncio. Parece que vai invadir. Eu vi o movimento, mas pera aí. Tem um canhão. Bati o esquerdo e o direito com a testa no chão. Minha oração vai trazer sangue de alguém. Primeiro de Jesus e depois do refém. Burocracia em mim me fez dar gargalhada. Desde pequeno percebi que política é falha. Então metralha. As folhas vão sair de mim. A destaca em negrito. Botei no tiririca. A teoria apresentada não é o assunto. A treta vida louca é coisa de outro mundo. Dentro da crise bipolar, minha bifurcação. Mas algo tenho certeza, eu sinto a intenção. Não vejo mão trabalhadora pra uma alma. Só vejo mão de criminoso até tapar na cara. Falou Abel que andava só pra frente. Mas Caim podia matar porque não era crente. É tipo assim, não pode ver um mano em cima. Já quer atropelar, vai vendo, vai vendo. O senhor executa só ato de justiça e juízo a favor de todos os oprimidos. Salmo 103:6, se vi na verdade. Quem não tem piedade vai mofar atrás das grades. Maria Madalena, vadia prostituta. Quase apedrejada no meio da rua. Cuida da sua, seu vacilão, joga pedra no chão. Que o beijo do assassino é pro herói doidão. Às vezes pensa em desistir de toda essa porra. Mas lembro como Deus é bom e começo do zero. Vixe, voou a hora. O inimigo tá lá fora. Já tá vencido, mas eu sei que sou. Quero o dia logo poder me levantar. E quanto mais eu desejar, pior eu vou estar. Aritinho, mentira como ela engana. O rato de gaiola, tipo cobaia humana. No telefone, as atenções, barriga vazia. Me lembro de Isaías, se cumpra a profecia. Quem quer ser enganado, tirado grandão. Este mano que se engana com sua própria opinião. Tanto quente ou gelado, correndo pro abraço. Antes do resultado, passou vergonha, vergonha. Gabinete de heresia no pensamento. Cadê a mãe, cadê o pai? Tudo no relento. Confesso que me assusta, é a mente vazia. Pro pouco virar a casaca menos de um dia. Como caverna de adulão, só os mutilados. Mas é a mente venenosa, louco pro regaço. No seu atrito, uma vitória consegui. No seu atrito, uma derrota pense aí. Força, força, pressão, pistão. Se tiver mal direcionada é tudo em vão. Meu coração bate a milhão, já fiz o filme. O professor de eloquência se impressionou. Intensidade e intenção não anda junto mesmo. Quem é nunca falou, quem fala tem é medo. Arrepia o cabelo tipo cola grude. E é piolho que anda no coco dos outros. Potência recusada, que tá acontecendo? Tipo interferência no meu sistema mesmo. De fronte forte, encruzilhada, de tocar amassada. Para caminhada, 3000 volte como um anjo que não paga. Minha referência hoje tá sendo o céu. Se não ganhar a fita vai ficar mais cruel. Acorda, vai pro pega desse seu jeito true. Se não entrar na guerra não vai ter céu azul. Conhecimento tem de andar pelo certo, mas acelera o motor no pilar de concreto. Tipo a Grécia, só os templão, igreja universal, maçonaria, católica, passo central. Tudo real, normal, cabeça de alguém. Cê é amigo do diabo, ele não é de ninguém. Te faz refém, se veste bem, faz até cura na hora do pagamento. Tomou um pé na bunda, arranca de você o que arrancaram dele. E depois cospe na sua cara, mané. E depois dessa, quem corre te abraça. Exu Ramachia, seja bem-vindo à graça.